Papa Tango, Ilha Papaiótica, Salvador, Pera Visual. Ainda tem intenções de voar na, pousar na pista 17? Tango, Ilha Papaiótica, voe na proa do VOR, reporte para descida. Índia Papaiótica, desça até nível de voo 050. Alô, Salvador, gol 989, para o táxi, com 74 a bordo, 4 horas de autonomia, acelerando do Campinas. Gol 989, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 0 no 4, bom voo. Juliette Alfa, ponto espera da 10, quando lá chama o 286, gol 989, obrigado, boa. Torre 350, ponto espera da 10, pronto. 58, além da decola, pista no 0, com vento 180 graus, com 1 no 0 nós. Invernear e decolar, o TAM 3258. Jet 5827, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 125, 133, 25, Jet Paulo Salvador, uma boa noite, é o TAM 3152. TAM 3152, informação em curso Alfa, copia. Prossiga. TAM 3152, Maceió, aprovado nível 330, via Peruíbe 58, Orago, DCT. Decola da pista no zero, perfil da Puca, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5132, controle 119, decimal 35. Gente, o 3152 autorizado, Maceió, nível 330, via Peruí 58, Orago, após DCT. Decola da 10, sai da Puca, Caju. 5132 é o transponder e 1935, controle Salvador. A 3152, cotejamento correto, chame pronto. Decolo 5-4, controle 6935, bom voo, boa noite. 935, obrigado, boa noite. Controle, o TAM 3858, decolado na sua escuta. TAM 3858, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 370, compra o perfil da saída, mamão. na saída Momo, subindo para o 370, foi essa mensagem que a senhora informou? Afirmo, subata nível de voo 370, cumpra o perfil da saída Momo. Ah, sim, vai cumprir o perfil da saída Momo, tá 3258, subindo para o 370. 0489. Otan 3152, está pronto para o puxo acionamento no 9. 3152, livre, chame para o táxi. Autorizada, portada a táxi. Decola os 55, controle 19935, bom voo, boa noite. 935, boa noite, senhor. Até amanhã. Salvador, muito boa noite, gol no 889, decolou, cruza 2.000, fechou. Gol no 889, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 400, saída da EL. Da EL, subida 400, autorizado. Gol no 889. SG 4000, Xené 63, 113. Xené 63, desça para 2000 pés, que legal no 014, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte habilitado no localizador. 2014, está autorizado o procedimento X-Ray 6314, vai repassar. Patango, Índia Paparós, cadeça para 2.000 pés, que é legal no 014. 2.000, contra 14, Índia Paparós. Índia Paparós, que é reporte para mudança de regras de voo. Reporte agora para mudança, Índia Paparós. Mate Juliette Alfa, reporte quando espera dar 1-0, torre 186, ajuste no 0 no 4, está 3152. Mate Juliette Alfa, reporte 186, quando espera dar 10, está 3152. Está no localizador e visual, Oxenéia 6316. Oxenéia 6316, complete aproximação, chame torre 1 no 8, 18 6, 6 3, 1, 3, 3. Torre Salvador, Oxenéia 6316, na final, avistando. Oxenéia 6313, está bastante travada? Ainda não. Controle Altan 3858, autoriza direto Bangu. Altan 3858, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 126.25.45. Desloca aeronave na curta final. Boa noite, Altan 352, mantenha um ponto de espera. Mantenha. Comove, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. Boa noite, voo no 405. Copia? Copia. Voo no 405, Brasília aprovado nível 360, via Pêsulo 17, decola da pista 1-0, perfil da Gol, transição ofito com curva à direita. Transponder 5130, controle 1-9, decimal 35. Gente, autorizado Brasília, 360, Presulo 7, qual é o fito? Aciona 5130, 0935, 145. Ou no 405, cotejamento correto, chame pronto. Grato, 405. Na escuta 604 na escuta do Solo Salvador. Boa noite, Webjet 6747 para São Paulo, Guarulhos no 340, coordenação, por favor. Ciente, Web 6747, aguarde cópia Guarulhos, informação em curso Alfa. Ciente, obrigado, 6747. Voo no 604 na escuta do Solo. Solo, voo no 604 na escuta. Confirme o estimado para início do pushback acionamento. Eu não entendi, mas quantos minutos? 2 minutos, 02, 04. Ok, ciente, chame pronto. Chamada pronto, 04. Web 6747, copia. 6747, prossiga. Web 6747, Guarulhos aprovado nível 340, via pelo ISC 50. Decola da pista 10, perfil da DAEL, leia da pós direto BDEV com curva à direita. Transponder 5140, controle 119.35. 6747 autorizado conforme Guarulhos 340. DAEL Leda BDEV, Upper Whisky 50, decola da 10 com curva à direita 5140-19935. Web 6747, cotejamento correto, chame pronto. Chama sim que pronto, grato, 6747. 604 para o push de acionamento. Bono 604, livre, chame para o táxi. Parei, 604. Laje, fecha no zero. Teve decolagem 131-52. Papa Oscar, boa noite. O vento 190 graus com 10 nós, ajuste no 04, reporte final de 2 milhas da 17 com trem de pouso checado. Oscar, Papa Oscar. Passo 209, identifica, desce via chegada Bonf para 2000, país, ajuste no 014. Total, né? Papa Oscar, visual, Papa Serena, 7. 7, custo checado. 190 com 10 nós. Oscar. 3152, decolado aos 06, controle em 11935, boa noite. 935, boa. Controle Salvador, 3152, transfere. 3152, contato radar na decolagem, vigilância, perfil saída PUCA. Papá, se final, passado, checado. Livre pouso 17, 190, 19, Índia, Papá, Oscar. Oscar. Baixo Salvador, Michael Del Delta. 54, 57, 06. Com 130. Chegada lá em Maceió, 2351, Toluca. Ok, Controle do TAP 3, 152, pode voar Aracaju? Onde que chamou? Aracaju? Negativo, vou entregá-lo para o centro na saída Pulca, 3152. Sierra Delta Lima, seguindo o Boeing da Gol, autorizado o táxi até o reboque até o Pátio 3. Estacionamento 405-05. Zona 405, aguarde para o pushback, estacionamento portão 05. Aguardam, 405. No meio 04, autorizado, alinhar e decolar, 190 com 89 no meio 04. Ali decola no 01, no meio 04. Cruzou o nível 970, chame o centro do Recife, frequência 126.85, alterna 12545, 3152, bom voo. 2005, 2545. Seja motivo. 3305, livre LS, 1014, forma estabilizada. 3AB LS, 1014, portaria estabilizada, 3305. estacionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi, 405. Decolou Zuno 5, chame controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite. Com 604. 604, contato radar na decolagem. Vigilância no perfil da saída Momo. 604. Estabilizado ILS 3305. 3305, complete, chame a torre Salvador, frequência 18, decimal 6. Torre em 18,6, tá? 3305. Salvador approach, total 9907. 9907, 22,000 feet, via bom survival, que need 1014, quando estabilize a localized course. Total 9905. Send to flight level 100, bom survival. Okay, correction, send to 2,000 feet. Canadian 104, from your stabilization on localized course. Okay, send to 2,000 feet, 1014. I will report. Azul 4209, livre LS, 1014, informe estabilizado. Estabilizado LS, reportará estabilizado, ajustado no 014, Azul 4209. Para o táxi, 1405, temos 4 horas, Campinas com 44 a bordo. Uno 405, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, ponto de espera torre 112, décima meia dúzia, ajuste no 0, 14. 1014, em frente, ponto de espera 286, tenha uma boa noite, um bom trabalho. O Gol 10, 1405.